Here we go. Money talk. Here comes the money. Money. Poupa! Quer dinheiro pra comprar um carro novo? E o poupa! E o poupa! Ora então, boa noite, meus amigos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bem, temos aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast Dois Liberais e um Quase Comuna. Ênfase no quase. Quase. A resvalar para Comuna. Eu gostava de ser Comuna. Trata-se aqui de um podcast entre três amigos que, pronto, vamos falar aqui um bocado de tudo e de nada. Queria antes de mais agradecer às nossas mulheres, namoradas, cônjuges, por nos terem dado permissão, não é? Porque nós vivemos num momento de escravidão, não é? Em que temos que pedir permissão para tudo. Por nos darem escravidão aqui, ou escravatura? Escravatura, tens razão. Não sei, se calhar é os dois. Serás sempre o meu corretor ortográfico neste podcast, Jorge. Oi? Porra! Por isso, já agora podes ter as neiras neste podcast? Podes dizer perfeitamente que eu marquei isto como conteúdo para adultos, mas eu não digo as neiras. Eu sei, se calhar temos depois de mudar o nome do podcast também para Dois Liberais, um Quase Comuna e um dos liberais não diz as neiras. É isso, se calhar temos depois de alterar esse nome. Bem, eu sou um dos liberais. Temos aqui o nosso Quase Comuna, que vai explicar porque é que a gente lhe chama Quase Comuna, de certeza que ele terá essa oportunidade. Como é que isto vai funcionar? Bem, vamos tentar fazer isto uma vez por semana, sendo que eu sexta-feira vou de férias, por isso vamos já ter um período de férias. Mas pronto, depois disto vamos tentar fazer uma vez por semana. E como capitalista vais para o Brasil. E vou para o Brasil, claro. Ora bem. Que legal. Ver caipiroscas e gastar euros. Não engravides ninguém, é? Euros não, reais. Reais. Assim. Não, eu vou gastar euros. Na minha conta vão sair euros. Tá. Sim, da última vez que fui ao Brasil, voltei de lá com a minha filha. Olha, nunca sabe, pode ficar sempre um... É verdade, é verdade. O que é que eu queria dizer mais? Pronto, uma vez por semana vamos tentar fazer este encontro, que nós fazemos aqui via Skype. Poderemos ter em alguns podcasts convidados, vamos ver como é que as coisas correm, vamos ver se temos mais que dois ouvintes, para ver se vale a pena depois convidar alguém, e como é que a coisa acontece. Cada um de nós tenta trazer cerca de dois temas para este podcast e pronto, vamos estar a lançá-los aqui para o ar e ver o que é que surge aí da conversa. Vamos tentar cascar o máximo no Quase Comuna. Como é que... Sendo que, se o Quase Comuna der algum argumento que seja válido, será cortado. Sim, a gente depois na edição, a gente corta isso. Por isso, é só para terem certeza que o que vão ouvir são os maus argumentos do Quase Comuna. Porque os bons foram cortados. Pronto, mas sendo que, se forem argumentos da parte do Quase Comuna, vão ter sempre razão. Portanto, nunca vai haver maus argumentos. Claro. Os bons argumentos da vossa parte vão ser discutíveis, como sempre. Sérgio, podes deixar passar este argumento porque é fraco. Eu já cortei, Ah, não, este podemos manter. Sabe? Este pode passar. Só desta vez. Acabamos por não decidir quem é que lança primeiro os temas. Jorge. Podes começar tu. Não vale a pena lançarmos todos de uma vez, que mais vale irmos lançando. Não. Então, o que é que conseguimos encaixar. Se calhar deixávamos aqui o tempo. Quase Comuna arrancar. É, se calhar isso, é isso, logo para começar a cascar. Quase Comuna. Se quiseres dar uma pequena introdução, do que é que a gente chama Quase Comuna. O Quase Comuna destes senhores, para verem o extremo da liberdade, é o meu Quase Comuna é ser centro-esquerda. E isso já é quase resvalar para o comunismo. Mas tudo bem. aqui estou para amparar estes golpes. Há realmente, não deixa de ser engraçado, porque estes senhores chamados liberais... e eu temos sempre realmente divergências de opinião em várias áreas, e muitas que vamos concordar com certeza. Excepto no desporto. Somos todos do Benfica. Aí todos concordamos que o Benfica é o maior, sim. Lá está, porque o vermelho faz parte da nossa vida. E, pelo menos, não é o rosa. Cores garridas. Cores garridas fazem parte da nossa vida. Não devia ser o rosa? O Rosa vá, sim, isso era mais, mais trabalhista, mas também, hoje em dia já não usamos bem o Rosa também ali no PS, mas enfim, é o Rosinha. Já resvalaram para o comunismo, logo já usam o vermelho. Sim, a geringonça já está ali num bordô, quase, já está ali, já mudou um bocadinho de cor. Mas, enfim, de qualquer forma, o meu nome é Rodrigo, boa noite a todos. Sou boa noite, Rodrigo. O chamado quase comunista destes senhores. E o tema que tinha para vos trazer hoje, tenho dois temas, mas o primeiro ia começar aqui pelo tema dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. E o tema de se concordam ou não com a necessidade de ter que apresentar as declarações de património. Na minha opinião, acho que é um tema que não faz muito sentido e lá está. Não acho necessário que se apresente... Enfim, acho que há limites para tudo. Acho que há certas áreas onde eles têm que apresentar... Acho que um primeiro-ministro, membros do governo e etc. têm que apresentar essas declarações de património. Não acho que faça muito sentido... Gestores públicos? Mas aí é que está. Um administrador da Caixa de Depósitos não é um administrador público. Não é um gestor público. Ui! Então não é uma empresa 100% pública? Mas isso, a defesa deles, que eu por acaso concordo, é que aquilo é uma entidade controlada pelo Estado. A única acionista é o Estado, mas neste caso não faz dele, porque como é uma área muito protegida e com muita legislação específica à área da banca, não é uma empresa do Estado. Então é uma empresa municipal? Uma empresa municipal, lá está, mas o propósito de uma empresa municipal... Empresa de transportes. Qual for, empresa de transportes. Se deveria apresentar ou não. Eu acho que é uma boa questão a considerar. Não, no caso do administrador da Caixa Geral de Depósitos, não acho que seja necessário. Acho que há limites. Há certas áreas onde é preciso controlar eventuais conflitos de interesses, mas o importante é, para mim, garantir que o Estado tem a possibilidade de assegurar que tem bons gestores à frente das suas empresas, 100% de sendo acordo. Que fazer as conversas como têm vindo a público, de limitar o salário do administrador da Caixa de Depósitos. Isso é outro para o... Não, faz parte, é tudo o mesmo tema. É a história da administração da Caixa de Depósitos e da guerra. Uma coisa é o que eu recebo, outra coisa é se eu tenho de declarar aquilo que eu já tenho. Certo, mas para mim isto está tudo na mesma caixa. Porque o tema é, os administradores da Caixa de Depósitos, para serem nomeados, estão ali a fazer serviço público ou estão a servir, ou estão a fazer, estão a trabalhar para uma empresa da banca, que neste caso é o banco mais importante do país. Do meu ponto de vista, eles são um elemento da economia como outra empresa. Devem ter alguns cuidados, naturalmente, de conflito de interesses, com certeza. Devem poder apresentar as declarações necessárias. Não vejo... por aí que seja necessário que eles apresentem, porque não têm que apresentarem mais nenhum outro banco, não vejo que seja necessário que eles apresentem qualquer outro documento adicional àquele que apresentam se fossem trabalhar para um outro banco qualquer. E não poderá haver conflito de interesses? Não sabemos. Não sabemos, mas não é esta a questão. Ok, pode haver conflito de interesses também se eles forem trabalhar para o Millennium ou para o BES. Mas isso é uma empresa privada que não diz respeito ao interesse do governo. Ou, no máximo, o órgão de supervisão em Portugal é que tem que saber essas coisas. Com certeza, mas se for caso disso... Mas aí estamos a falar de questões diferentes. Eu, ou eu, o governo, que faço o convite a um elemento de... a um conjunto de elementos para irem para a administração da Caixa de Depósitos, tenho que fazer o meu due diligence, não é? Para garantir que as pessoas que estão lá são as pessoas certas. Daí a terem que os comparar ou equiparar a qualquer outra empresa pública, não acho que faça sentido. Aliás, acho que o Estado, como acionista, deveria ter a mesma necessidade de... Mas qual é deveria ter a mesma possibilidade de contratação e de gestão como qualquer outra empresa mas privada. Mas qual é que é a fronteira? Tu estavas há bocado a dizer, pois, se calhar na empresa de transportes, se calhar também... Sim, não sei, porque aí é que está, porque são empresas... uma empresa de transportes, como é a Carris, por exemplo, é uma empresa de real e total serviço público. Não é o caso da Caixa Geral de Depósitos. O objetivo da Caixa Geral de Depósitos é também ser lucrativo, não é? Portanto, o objetivo é que o banco... Dava jeito que as outras também fossem, dava um bocado de jeito à malta. Epá, mas é impossível uma empresa de transportes tipo a Carris ser lucrativa. Isso é impossível, até porque o valor que as pessoas pagam pelo espaço e etc., é sempre subsidiado. Portanto, a empresa de per si dificilmente será lucrativa, não é? Até pela necessidade, lá está, de serviço público. Ou seja, as empresas que têm, cuja função é ser 100% serviço público, nomeadamente a história das águas, neste caso os transportes também, enfim, várias outras empresas que sejam de serviço público a 100%, é verdade que pode haver aí questões de conflito de interesses, e aí devem, são os gestores públicos realmente que estão lá, porque o objetivo não é que a empresa seja lucrativa, é que seja o menos deficitária possível, e que cumpra o seu propósito o melhor possível. A sua missão não é gerar lucro, mas sim a de garantir a mobilidade das pessoas nas cidades e etc. O objetivo da Caixa de Depósitos, para todos os efeitos, é ser um banco que tem com objetivos lucrativos, de gerar lucro. Portanto, já agora só uma dúvida, Rodrigo. Por exemplo, o CTT, a empresa mudou muito quando foi privatizada? Nunca deram lucro, mas depois a partir daí começaram a dar. O CTT estão a dar lucro? Estão. O CTT estão a dar lucro. E só a valorização da bolsista, então, é uma coisa impressionante. Bem, do banco não, não é? O banco tem perdido imenso. Bem, isso é um negócio ainda agora recente, não é? Já estás a avaliar um negócio que nem um ano tem. Eu aqui, da Caixa de Depósitos, eu acho que o mais interessante é perceber porque é que a lei foi alterada. Porque até agora todos os administradores da Caixa sabiam que tinham de declarar os rendimentos. Este governo decidiu que, a partir de agora, já não precisam. E era interessante perceber porque é que isso foi alterado. Sempre na Caixa, sempre tiveram que apresentar. Porque é que este decidiu alterar? Eu acho que a grande razão porque se decidiu alterar foi exatamente para tentar mudar o estatuto do banco, ou mudar a solução que o banco tem apresentado para garantir uma boa administração. Se esta é uma boa administração ou não? Eu acho que sim, o BCE também aprovou. Quer dizer, isso vai-se avaliar depois. Isso vai-se avaliar depois. Também não, enfim, também não conheço as pessoas, ou posso dizer se são bons ou maus. Tem uma vantagem relativamente e tem uma grande vantagem relativamente a administrações anteriores, é que não tem lá boys, em princípio, não é? Sim, não digas que o Armando Vara não conseguiu um pois. Não conseguiu. Epa. Está no BCP. Fogo. Ah, então está bem também, não é mesmo? Tranquilo. Não, eu pessoalmente, eu acho que eu não vejo problema com a questão. Mas não está lá, como é que chama o outro, pá? Como é que chamava aquele outro que teve lá uns meses? O gajo que era do PP, pá, já mais velho, tinha uma maneira de falar um bocadinho esquisita. Epá, foi uma história de morrer a rir, que ele foi para lá, pá, durante 8 meses e ficou com a subvenção vitalícia para o resto da vida. É pá, não lembro o que ele chama. Mas eu não vejo grande problema com a questão do salário. Acho que realmente tem que se pagar, se queremos alguém a gerir a Caixa que tenha conhecimento e tenha experiência, vais ter que pagar valores de mercado. Acho que por aí... Acho que não é, mas eu, por acaso, nisto discordo de ti, Sérgio, porque claro, eu acho que eles, de facto, o administrador não devia ganhar mais que o Primeiro-Ministro. Agora, então, mas a questão tu aí, é que vais ter boys. Devia... aí vais ter não, boys. O Primeiro-Ministro devia ganhar 10 vezes mais do que ganha. Também concordo. Isso também concordo. Ah, okay. Acho que pagamos mal... Mas é que a questão é diferente. Uma coisa é, quando estás a falar de um Primeiro-Ministro, uma pessoa que vai para Primeiro-Ministro, mas isso é uma coisa que ninguém vai mexer. Tenha chegado lá... Não, mas quando chegas lá à posição de Primeiro-Ministro, epá, ninguém vai para a posição de Primeiro-Ministro para ganhar rios de dinheiro. Só se mas também depois, não deveriam ir para perder. Depois. Olha que o Sócrates, se calhar, até foi, mas certo, foi para ganhar mas aí sítios. Sim, é a tal história que estávamos a falar. Qual é a missão principal? O tipo que vai para a administrador da Caixa, se fosse eu nomeado para administrador da Caixa de Depósitos, eu queria ir para lá ganhar dinheiro, não é? E quero ir fazendo bem o meu trabalho. Tinha o objetivo de dar lucro, de ajudar a instituição a ter lucro e eu próprio também poder lucrar com isso. Acho isso perfeitamente razoável. O problema é que se tu fores para ministro para ganhar pouco dinheiro, aí a tua intenção é seres rico depois de sair de ministro. O que também não me parece irrazoável. Pois, mas a mim parece. Depende de como é que vais ganhar esse dinheiro, não é? Interesses ou favores que tu fizeste. Não, isso são outras questões. Eu não estou... Vocês estão... Estás a partir do suposto de partir sem pisar o risco da legalidade... O lobbying existe, é natural não, que sim. O problema é que a maior parte das pessoas, o problema é que a maior parte das pessoas que vão para ministros neste momento, nos últimos anos, não é só neste governo, não são tipos especialmente bons, não é? São tipos que vão para lá para fazer uns jeitinhos, para depois a seguir irem para consultores, para empresas, etc. Não é? E aí sim ganhar muito dinheiro. Ok, mas aí tu tens que avaliar como é que tu avaliarias aquilo que são tipos especialmente bons. Não vamos falar dos tipos de que recentemente apareceram a dizer que tinham licenciaturas e não tinham. Não, nada disso. Foram quantos agora? Dois. Um deles tinha quantas licenciaturas? Duas. Duas. Mas não é isso, pá. Sempre em todos os partidos foram para lá ministros. Enfim, há uns que são bons, não é? Mas há outros que nós sabemos que não são bons, não é? E que vão lá... Fazer a carreira política para depois... Fazer exatamente, fazer carreira política para depois irem para o Goldman Sachs ou para outros sítios assim. Epá, QB, não é? Tu também, se tu mesmo tenhas feito esse pequeno percurso e fores para a Goldman Sachs, tens que ter qualidade, porque não, eles não te vão manter lá só pelos teus lindos olhos. Ou podes ter uma grande rede de contactos. Está bem, mas isso já é uma parte importante, quer dizer, ou podes isso ter é feito que tu tens uma boa rede de contactos. Ou podes ter feito bons favores à Goldman Sachs e depois eles contratam-te para compensar os bons favores. Mas isso é outra questão, isso é outra questão. Aí, claro que, aí já estamos a falar de algo que é de dizer que não e que isso é de censurar. Mas, agora, exemplo, o resto do processo é uma hipocrisia que sempre me chateou no conceito dos vários períodos de nojo e etc. Como, por exemplo, num país do tamanho de Portugal. Tu que tens a hipótese de chegar a ministro de, sei lá, ministro da Economia, que sais da tua posição de ministro da Economia, não é? Tiveste da Economia ou das Finanças, ou seja o que for, o natural é que o teu mercado de trabalho seja, das duas uma, ou vais para uma instituição europeia, ou vais para uma fundação, epá, ou vais para uma empresa própria, com a qual própria, tens tipo de contacto, não é? É inevitável. A expressão que usaste é complicada. Ou... Dizer que chegar a ministro, a pessoa chegar a ministro dá a ideia que é uma carreira, não é? A pessoa vai subindo na carreira política até chegar a ministro. Mas não devia ser assim. Tu devias ser competente, seja numa empresa privada, seja... Pá, o que seja. E por seres muito competente, és nomeado ministro. Então, mas é isso que acontece. Há exceções, com certeza, mas... Há muitas exceções. Está bem, mas isso, há exceções que pode ter a ver com... Que tu tens... para a coisa funcionar, para a máquina funcionar, tu vais convidando pessoas com as quais tens confiança. Agora, eu posso dizer assim... Pá, Rodrigo, convidas-te para Ministro das Finanças o Prémio Nobel da Economia Zé Manel ou o professor com que tiveste aulas há uns anos atrás e que achaste que ele era muito bom? Podes-me dizer, pá, o Prémio Nobel da Economia é muito melhor, mas não quer dizer que aquele seja menos bom no seu papel e com este tenha um rapport completamente diferente. Eu, ok, podes sempre avaliar ou podem sempre avaliar a qualidade da pessoa que está a ser convidada, mas desde que tenha a capacidade para fazer o seu trabalho bem, não é? Pois é sempre uma fase, há uma parte subjetiva, uma parte que tu podes considerar que ele é melhor do que outro. Ok, é discutível. Mas tem que ter capacidade técnica. Ninguém diz que o Mário Centeno não tem capacidade técnica para ser Ministro das Finanças. Claro que tem. Se é a melhor solução para o país, pá, é discutível. Vocês podem considerar que não. Eu acho que é uma opção válida. Caríssimo, já estamos a fugir um bocado ao tema. Vamos para o próximo? Mas basicamente só o que o Quase Comuna quer vencimentos altos na administração e que não tenham que comunicar nenhuma informação sobre rendimentos. Não é nenhuma informação. Não acho necessário sejam comunicadas informações, mais informações do que aquelas que são pedidas normalmente para uma pessoa que vai ocupar a função de administrador de outro banco qualquer. Não, mas a questão... Não, mas não é a questão de mais ou menos informações. O gestor público tem que entregar no Tribunal Constitucional informações sobre rendimentos e património. E esta administração não vai ter que entregar nada ao Tribunal Constitucional. De acordo Ele continua com... acionista não, do BPI não? Não, tem que entregar o património. Não entregar o resto das declarações, não tem que entregar uma declaração de património que inclui aquilo que as pessoas têm. Eu não sei se ele continua a ser acionista do BPI. Não sabemos. Não sabemos. E outro tema tem a ver com a confusão que tem, ou seja, esquerda e direita, quase que um bocadinho com opiniões semelhantes, de formas diferentes, mas a reclamar sobre isto. Uns reclamam mais sobre os salários, outros reclamam mais sobre a entrega da declaração de património. Mas depois, dentro do PS e governo, aquilo também está um bocado de confusão. Mais entre o PS e o resto da geringonça, não é? Não, o próprio António Costa disse uma coisa muito, muito enigmática sobre o tema. E o Carlos César também. O Carlos César também e o Ferro Rodrigues também. Ou seja, quase que parece que isto foi uma decisão, porque ele tinha, entre aspas, se calhar esse poder, foi uma decisão do Centeno e que prometeu isso, não é? Que prometeu isso para eles aceitarem... irem para a administração da Caixa. E pá, parece que há ali alguma confusão e eu já vinha aí notícias que isto pode, a administração pode agora recusar a saírem da Caixa. Pronto. Vamos ver o que é que isso vai dar. Isso também me parece muito estranho, estás a ver? Porque realmente, se foram feitas promessas... Isto é engraçado. Eu acho sempre graça a estas situações que dizem assim, ok, vens para cá com estas condições e está tudo feito. Depois chegas lá e dizes assim, olha, passado seis meses, ah, olha, afinal, pá, eu disse prometido uma coisa, mas agora tem que ser outra. Mas também acho que é, vens para cá porque nós vamos mudar a lei. Exatamente. Não, ok, mas ele disse assim, mas isso é legítimo, ele podia estar na sua vida... E de repente o Centeno e os outros dizem assim: ah, eu quero convidar-te para administrador. Eu digo assim: pá, eu não vou por isto e por estas e aquelas razões. E ele diz: pá, ok, mas se nós alterarmos o estatuto dos administradores para deixarem de ser gestores públicos, para deixar de os considerar como gestores públicos, vocês já não têm essa obrigação. Acho perfeitamente razoável que tenha havido essa conversa. Obviamente que, enfim. E não é um tema que o Primeiro-Ministro devia estar alinhado. Diz. E não é um tema que o Primeiro-Ministro devia estar alinhado com o seu Ministro das Finanças. Mas ele já disse que sim. O comentário dele não foi muito em linha disso. Bem, mas então qual é a vossa opinião? Isso é que eu gostava de saber. Ele não devia ter que apresentar e que os administradores da Caixa deviam ter a possibilidade de ganhar mais, nem que fosse com um formato de bónus. Eu quero é que aquela empresa funcione, que tenha lucro e que seja rentável para todos nós. Se o administrador que lá está ganhar muito dinheiro, fico muito feliz por ele, desde que faça ganhar dinheiro ao resto do país também e ao Estado, e que não deixe aquilo no buraco brutal que está agora com o desgoverno que foi nos últimos anos. Acho que o descalabro já vem desde há muitos anos, mas tudo exatamente. Bem, e não foi só os anteriores governos, né? Quer dizer, foram os anteriores, todos. Foram os vários anteriores governos. Desde Armando Varas e outras personagens. A absurda investida por Espanha dentro, só para dinheiro, para todo o dinheiro. Para Gerardo para comprar ações do BCP, que é sempre um negócio. Por exemplo, coisas que não fazem sentido nenhum. Enfim, eu sobre o tema de salário não discuto, acho que tem que se pagar o valor de mercado. Percebo o comentário do Jorge também, acho que as principais figuras políticas deveriam, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, deveriam ganhar mais pela responsabilidade que os ministros, têm, né? Os próprios ministros, para não ter tanto o efeito coisa, o Ministro das Finanças, que tutela a Caixa de Depósitos, recebe um décimo do que ganha o administrador. Mas, voltando, eu não discordo do tema do salário dos administradores. Agora, acho que, de facto, não podemos ter uma regras para uns, regras para outros. E acho que o tema de... Quando alguém... Teste um momento que parecias a Sherpa, que se fez aqui um twist na voz. Acho que a entrega dos rendimentos, acho que era algo que se deveria manter, porque sinceramente não vejo um motivo, a não ser que realmente tenhas alguma coisa a queiras esconder. Olha, parafraseando o camarada Costa, não é? Quando ele queria pôr aquilo dos 50 mil euros nas contas, não é? Ter que reportar. Sim. Quem não deve, não teme. Exatamente. O que é que ele queria pôr? Nas contas ou quê? Não, queria que os bancos reportassem saldos acima de 50 mil euros. E um dos argumentos que ele deu foi: quem não deve, não teme. E o mesmo podia-se aplicar aqui. Epá, eu acho que é legítima, é uma opinião legítima, e é essa que eu queria saber, porque eu realmente não... Acho estranho que o tipo não queira partilhar o seu património, mas também te digo uma coisa. Num cenário normal, imagina tu que na tua vida em geral tiveste sorte e ganhaste dinheiro, mas por causa da água que eu agora tenho que impor essa o meu património todo exposto às pessoas. Porque é o que está na lei. É o que está na lei, amigo. Não é o que está na lei. O que está é. Os gestores públicos. A lei foi alterada. A lei foi agora alterada. Então já não é o que está na lei. Em que foste convidado era o que estava na lei. Mas há uma lei contraditória. Há uma outra lei que abrange estes senhores. Mas pronto, enfim. Jorge, não percebi a tua opinião sobre... Deve entregar a declaração. Claro que deve entregar. E acho muito bem que aquilo, pela primeira vez na história, seja uma administração profissional, não seja um boys. E acho muito bem que ele vá receber bem. Agora, ele também... a lei que existia antes é que ele ganhasse... Eu sei, a média dos últimos 3 anos. Mas isso às vezes pode ser complicado, porque às vezes podes ter numa administração pessoas que estão abaixo de ti que não ganham mais do que tu. Isso não estava salvaguardado. Mas não é isso. Mas mesmo para o presidente, ele foi ganhar mais do que a média dos últimos 3 anos. Ele era vice, acho eu. Não era? Ele era um vice... Sim, mas foi ganhar mais do que a média dos últimos 3 anos. Ok, mas não é legítimo que, passando a ser administrador... Sim, mas isso em alguns casos podia ir a ganhar mais. Isso... Opa, pronto, eu acho que não é por aí. Uma coisa. Tu dizes que ele tem que ganhar bem porque é administrador de um banco. Tudo bem. E é um banco do Estado. Não é? Não podemos esquecer que é um banco do Estado. E há outros bancos que foram intervencionados pelo Estado que foram obrigados a reduzir os salários dos administradores. Porque é que isso agora na Caixa não acontece? Mas porque se calhar, os mas valores que estamos a falar ainda estamos a muito abaixo desses. Mas eu acho que, Jorge, aqui o problema é que tu aqui estavas num processo de recrutamento, não de pessoas que já lá estavam. Pois, o que eu acho é que o administrador atual teve demasiado poder sobre o ministro das Finanças, não é? Quase que fez uma série de chantagens. Uma das coisas também engraçadas é que ele, uns meses antes de ser contratado, encomendou um estudo à McKinsey por 3 milhões de euros, não é? E depois ser a Caixa a pagar esse estudo. Como é que isso é possível? Um tipo que ainda trabalha no BPI, não é? Supostamente ainda não tinha sido contratado e já tinha encomendado um estudo de 3 milhões para ser a Caixa a pagar. Por isso é que eu acho que ele... 3 milhões, como assim? Ele tava, não estava lá e encomendou. Como é que foi ele que encomendou? Foi ele que encomendou. Ele encomendou um estudo e depois disse que se não fosse, por alguma razão, nomeado, que seria ele a pagar o estudo. Mas como foi, não é? E já sabia que ele ia ser, foi a Caixa a pagar. Então agora se ele se demitir, tem que pagar 3 milhões de euros? Boa questão. Agora, o que isto me leva tudo o que demonstra é que ele tem demasiado poder na negociação, para ser nomeado ou não, nessa negociação, teve demasiado poder. Mas teve aqui pouco tempo. Tá lá. Sérgio, queres dar tu agora o teu? Não, ainda faltava o segundo tema do Neves. Ah, é? Não, mas vamos trocando, que é para não, senão não dar tempo para todos. Então pronto, o meu... Até porque já estamos a chegar ao tempo. Não se preocupem com isso. Este é o primeiro, por isso não vamos estar estressados com o tempo. O meu primeiro tema era o que eu chamo o orçamento das escolhas. E não digo isto no mau sentido. É de facto um orçamento de escolhas para esta questão dos impostos, ok? Dizia-se que antes estávamos a tributar o trabalho, e agora estamos, de alguma forma, a tributar o consumo, não é? E acaba por ser uma escolha, não é? De facto. Não, sinceramente, não tenho nada contra isso. Acho que, pronto, o que eu tenho realmente a dizer é que eu não percebo, pois, a grande diferença. Porque a carga de impostos, para mim, está lá, mantém-se de alguma forma, e eu não vejo é nada neste orçamento para potenciar a economia. Ou seja, parece quase uma equação de 1 menos 1, dá zero. Ou seja, antes íamos buscar de uma forma, agora vamos buscar de outra, mas depois qualquer coisa que seja para a economia poder crescer, ter mais dinheiro para aí sim, em vez de estar a dar coisas mínimas e distribuir por todos. Há uma frase, houve um comentador que disse uma coisa engraçada que foi, isto em vez de, o que nós fizemos foi, pegámos no pouco que se conseguiu e dividiu-se por todos, ou dividiu-se por vários, versus tentar criar uma economia cada vez com mais, para aí sim poder ter um bolo maior para poder distribuir. Porque se a gente olhar para as várias medidas, é quase tudo aumentar, o que eles dizem, devolver, é eliminar a sobretaxa, aumento das pensões até 10 euros, pagamentos de subsídios, até estas questões de tesouraria, voltarem para duodécimos como se isso fosse agora uma coisa muito relevante, subsídios de refeição a aumentar, manuais escolares gratuitos, isso é tudo muito bom. Mas, basicamente, ou seja, a gente está a amelhar dinheiro via impostos, indiretos, ou o que lhe quiserem chamar, e depois temos estes custos todos. E, então, o que é que sobra para desenvolver a economia? Investimento? Zero. Não vejo nada relevante para as empresas. Bola. Nada para incentivar o crescimento das empresas, que é aquele demónio dos comunas, né? Porque eles acham que sem empresa isto tudo funciona, ou seja, não vejo nada substancial para cativar a expansão das empresas, a não ser que eles venham com a conversa do consumo interno, bora lá puxar pelo consumo interno. Já vieram, mas viram que não deu resultado. Pois, exatamente. Mais ainda, pois vem com coisas como esta coisa, pá, uma das medidas que Não foi, que me tirou assim um bocado do sério, não foi a questão das balas para os caçadores, né? Isso achei até criativo. Pá, mas esta cena do aluguer... Desde que tenha um chumbo. Exatamente. Tem que ter chumbo. Esta cena do aluguer de curta duração, passar de 15% para 35%. Ok, eu até posso perceber que eles quisessem gerir aqui este tema de curta duração para... por causa de não haver casas para as populações... Mas passar de 15% para 35% é matar aquele negócio por completo. Estamos a falar de várias pessoas que até largaram entre as suas empresas ou não tinham um emprego e tentaram... Eu, por acaso, acho que não é matar o negócio. Acho que é incentivar as pessoas a não declarar. Também, para fugir cada vez mais ao fisco também. mas, ou seja, acho que isto ou mata ou faz as pessoas fugir ao fisco, ou seja, mais uma vez, não ajuda a ninguém... pá, e depois, mas por outro lado, tiveram o tema do IVA, né, que teve zero benefício para os consumidores, né, que aquilo foi tudo dinheirinho, depois fica nos restaurantes, porque eu não vi nenhum restaurante a baixar preços. Eu já agora queria, deixa-me só fazer aqui um parênteses nisso. Eu estou chateado com o IVA ter baixado. Porquê? Porque eu antes ia buscar restaurantes. Sim, eu antes ia buscar 15% do IVA e agora vou buscar 15% do IVA. Só que 15% de 23 é diferente de 15% de 13. Estão-me a ir ao bolso. Tens. Bom à par, Jorge. Mas devias ficar 15% do IVA do 23? Quando do geral? Sim. Da restauração? Porquê só 15? Porque era o que estava na lei. Ok. Mas pronto, basicamente, eu não vejo este orçamento, lá está, tira de um lado, põe do outro e vai dar ao mesmo, não traz nada de novo para a evolução do país, ou seja, como é óbvio, há pessoas que veem os seus rendimentos a subir marginalmente, mas acho que, especialmente na classe média, eu vejo isto mais do mesmo, não estou a ver isto, ou seja... Ah, e os outros que era só impostos e era só austeridade. Eu não vejo isto de forma não, muito e diferente. Aí também há uma coisa engraçada que é, e mais uma vez, a alternativa à austeridade era o crescimento. Certo. Onde certo, é que ele está? Certo. E eu volto a dizer isto porque acho que é importante. Eu não tenho nada contra esta mudança de impostos diretos para impostos indiretos. Não, nem sou contra. Agora, eu não vejo depois nada para fazer... Porque o dinheiro que isso... traz para o país foi, pronto, vamos devolver agora estas coisas todas, porque os nossos parceiros de esquerda nos obrigam a tal, e o país, olha, de exportações, né, estamos dependentes de dois países que não estão assim muito, muito saudáveis, né, Angola e Brasil, e por isso... Não são os mais importantes, não é? Hã? Não são os mais importantes. Os europeus são mais importantes. Também, mas a Europa também não está assim muito saudável. Sim, mas onde tinhas crescido mais, eram os onde tinhas crescido mais, tinham feito muita diferença, não é? Agora já... E não, e grande parte das empresas portuguesas estavam muito focadas, especialmente em Angola. Pá, mas não vejo, não, acho que vamos estar sempre aqui nos troquinhos e não vamos sair daqui. É isto. Epá, mas a questão é, nós já não temos idade para acreditar no Pai Natal, não é? Nós já sabíamos que isto era exatamente o que tu dizes, e eu subscrevo muito bem, era um orçamento de escolhas. Não era um orçamento onde eles de repente iam encontrar de repente uma mina dos ovos de ouro e iam haver dinheiro para baixar impostos e aumentar subsídios, mas isso nunca dá, não é? Não, mas era, mas te lembras, era o orçamento. O orçamento é que tu tens que podiam, era não devolver onde é que tiras tudo e mais alguma coisa. É pões, onde é que vais, sabendo mais ou menos que não havia grande hipótese para tu, enfim, tinhas que receber mais ou menos um determinado bolo de dinheiro, a única opção que podes fazer, e é isso que faz a diferença entre diferentes governos, não é? Até porque as necessidades vão ser sempre mais ou menos as mesmas. Se este sair e vier outras, as necessidades vão ser mais ou menos as mesmas. A diferença no orçamento vai ser onde é que eu vou retirar e onde é que eu vou pôr. E pequenas nuances é que eu posso fazer que tenham benefícios. Rodrigo, para outras pessoas. Mas te lembras, não era isso que diziam há 2 anos? Há 2 anos diziam era que tínhamos que acabar com a austeridade porque a alternativa à austeridade era o crescimento. Ora bem, se não há crescimento e cada vez... reparem, em 2015 crescemos 1.5. Em 2016 está previsto 1.1, 1.2. Estamos a baixar. E só para o ano é que vamos voltar ao valor de 2015. 1.5 está previsto, se for bom. E, portanto, se não temos crescimento, a alternativa é o quê? A austeridade? Está bem, mas mesmo que seja, tu o que estás a fazer é uma diferença. Então vamos voltar ao mesmo? Não, o que estás a fazer... Qual é a diferença? Nós, e, aliás, o próprio governo nunca disse que mudou, tirou a palavra austeridade. Ok, queria retirar a expressão austeridade. Porque a alternativa à austeridade era o crescimento. Tá bem, e onde é que ele está? Está a tentar fazê-lo de outra forma. Está a fazê-lo de uma forma diferente do que aconteceu com o governo anterior. Do meu ponto de vista, melhor. Agora, se está então, a ter um efeito de crescimento muito superior... É pá, porque isto não depende só dessas das várias noções. Tem um impacto internacional grande que temos vindo a sofrer também. Ah, e os outros não tiveram isso? Claro que tiveram, mas eu não estou a dizer o contrário. As opções aqui que estamos a falar, e sendo realistas, não é? E, não olhando para as cores políticas, é a forma como o governo anterior optou por fazer essa austeridade, no geral... que fez que aumentar o desemprego, fez que criou uma série de outros problemas, que eu não digo que não fosse necessário também, epá, não estou a dizer que isto não há formas secretas. Mas o desemprego já estava a baixar muito antes deste governo ir para lá, sabes disso, não é? Epá, ok, certo, porque obviamente que aquilo acaba por ter algum impacto, mas eu não estou a dizer que não tenha, mas a forma como estava a ser feita era muito violenta, e a forma que este governo pretendeu fazer é devolver alguns dos elementos, nomeadamente para aquelas pessoas que eram... as que estavam a ser mais afetadas, as que estavam cá mais para baixo. E eu subscrevo isso. Nesse aspecto, até posso dizer que não concordo particularmente com a forma alternativa de ir buscar os impostos ao consumo, porque é menos equitativo. Ou seja, é menos equilibrado. É equitativo porque é para todos, não é? A questão, quando tu vais buscar ao rendimento, significa que aqueles que têm maior rendimento pagam mais. Já pagariam de qualquer maneira, só em termos pelo volume real daquilo que é o percentual que eles estão a ganhar, mas eles pagam também um percentual maior. No entanto, se vais para o consumo, toda a gente paga a mesma coisa. Quem portanto, consome até é menos aqueles produtos. Liberado. Como? Quem consome esses respectivos produtos. Sim, mas tu consomes produtos em geral, não é? Portanto, não, aqui a grande diferença que estava... por exemplo, há certas áreas que eu acho que este governo não apanhou e que eu... seria perfeito. Se eu estivesse no governo eram coisas que atacava diretamente, que é exatamente bebidas alcoólicas, a comida como eles estão a fazer, as questões que tenham muito açúcar também por taxar. Não é, mas isso é, mas isso tu podes fazer escolhas, né? Por exemplo, tu aumentas cada vez mais o imposto nos combustíveis. Pá, acho bem, porque temos uma excelente alternativa em termos de transportes públicos. Por isso, bora lá pôr a malta, andar mais nos transportes públicos, que eles funcionam muito bem e... Ah, está. Se não quer dizer... Eu também não quero dizer que concordo. Simplesmente, se tu fizeste isso quando? A forma como foi feita até me pareceu interessante, que era... Realmente, nós temos que buscar dinheiro, não é? O Estado precisava buscar dinheiro. Mas isso já os outros tinham essa necessidade. Está bem. Mas o petróleo está bem. Não é diferente. Ok. Só o que eles fizeram... Qual é a diferença? Eles o que estavam a fazer era uma forma que era ir buscar... Começaram a ir buscar os escalões... Pagamentos de IRS, etc. Escalões baixíssimos, pá. Estávamos a pagar... Começaram a ir buscar, a fazer pessoas cada vez com menos dinheiro a pagar impostos e elevados, e portanto isso não fazia sentido. Os escalões mais baixos nunca pagaram IRS. Ok, o escalão mais baixo para ti é o quê? O que ganha mais ou menos de 5 mil euros ano, não é? Agora, o que não há nenhum escalão que vá até 5 mil euros ano. Que são os que ficam isentos de pagar. Nem é 5, é 7, mas os dois primeiros escalões estavam isentos. Bem, não, já não lembro exatamente como é que aquilo estava, mas sei que estava com valores que começou, como quem ganhava mais de 550 ou 600 euros, ou que era a partir dos 600 euros por mês que já tinham que pagar IRS, e que antigamente não tinham. E aqui, nesta solução, tu tens que buscar o mesmo dinheiro. Fizeste opções diferentes. Eu concordo com umas, não concordo tanto com outras. Mas eu acho que a gente... Acho que há alternativas que são interessantes de fazer. Acho que a sobretaxa é importante de eliminar. E aquilo que estás a fazer não é, atenção... baixar impostos, porque o primeiro esforço que se tem que fazer é o esforço de voltar a pôr os impostos mais ou menos no nível em que estavam, e isso ainda vai ser um caminho longo pela frente. De qualquer forma, para defender este governo, que não quer dizer que eu também seja o maior fã dele, mas para defender este governo, diga-se de passagem que eles nunca disseram que iam fazer isto de um dia para o outro. Sempre foram fazendo que a conversa de que a sobretaxa não seria... Sobretaxa é mentira. Foi. A sobretaxa seria que este ano era durante o segundo ano do mandato. Foram o que eles disseram, podes ir ver as declarações antigas. Que a sobretaxa seria durante o ano e eles só vão... Quando formaram a parceria com o governo... formaram a parceria com o Bloco de Esquerda e o PCP, disseram que era no início do ano. Era durante o ano? Não, no início. O Bloco de Esquerda e o PC continuaram a dizer isso. Queres que eu te mostre o link? pá, que seja, mas pronto, de qualquer forma, desde que caia, já é um bom princípio. Vai caindo ao longo do ano, vai caindo para alguns logo no princípio e para outros vai ser mais para a frente. Não, eu gosto de ver o governo a defender aqueles que têm rendimentos superiores a 80 mil euros por ano. É sempre bonito de ver um governo de esquerda a defender quem é rico. Já agora, o que eu acho piada também neste orçamento é que o governo, quando iniciou funções, dizia que esta luta do governo anterior para tornar a economia mais competitiva, para podermos exportar mais, que era errado, porque o que tínhamos que apostar era o consumo interno. Consumo interno. Ei, olha as conversas consumo que interno. Vocês fazem. Não, mas espera aí. Vamos alterar a conversa toda que eles dizem. Não, mas é que isso tem a ver com... interno, sempre foi a bandeira. Tem a ver com o orçamento. O consumo interno não era promovido em detrimento da exportação. Obviamente que a exportação sempre foi importantíssima. O que era preciso fazer também era também promover o consumo interno para tentar fazer crescer a economia. Pronto, então tivemos duas consequências agora, não é? Primeiro é que baixámos brutalmente no índice de competitividade mundial, não é? Estávamos a começar a ser um país competitivo, começámos a piorar. Outra consequência que tivemos foi, de facto, algum aumento do consumo. Nomeadamente, o consumo com recurso ao crédito, que aumentou 24% o ano passado. Sendo que o crédito automóvel aumentou 32%. Ou seja, quem ganha com estas coisas todas... são as marcas alemãs, francesas, americanas, etc. E o grande capital que empresta dinheiro aos consumidores para comprar os automóveis. Ou seja, tu tens um governo de esquerda que está a ajudar os bancos estrangeiros, não é? O grande capital. E a ajudar as grandes multinacionais fabricantes de automóveis. E também acho sempre bonito isso acontecer durante um governo de esquerda. Endividar as famílias portuguesas para poderem ajudar as empresas estrangeiras de automóveis e os bancos. E depois tens outra consequência, que é a diminuição da poupança, que está a mínimos de 20 anos. Mas isso é porquê? Eu adoro essa conversa. Agora, vamos diminuir a poupança quando já... Quem é que consegue poupar, pá? É preciso ter algum dinheiro para começar a poupar. Agora, quem ganha 600 euros por mês... No governo anterior, os níveis estavam a aumentar. Aumentar porque os juros e tudo o resto estava num ponto tão baixo que as pessoas ninguém tinha confiança para investir em nada. Agora aqui começa a haver algum tipo de confiança, porque isto tem muito a ver com as expectativas. Não, tem a ver com o consumo. Consumir. Tem a ver com o consumo. E o consumo tem a ver com as expectativas. Ou seja, eu digo assim, eu agora encontro-me numa situação mais estável. Acredito que a situação se vai manter estável durante mais tempo, porque este governo, enfim, a economia, whatever, tudo o que seja, o ambiente internacional está mais equilibrado. Eu estou na disponibilidade de fazer um investimento que vou demorar 4 anos ou 5 anos a pagar. Portanto, a minha expectativa está nesse sentido. Enquanto que no governo anterior, e isso foi uma das grandes razões que levou à queda por mais conversas que se façam, ninguém me convence do contrário. Porque a grande razão porque havia menos investimento e menos consumo era exatamente porque as pessoas não sabiam o que é que o governo no próximo mês ia dizer, olha, agora vamos taxar mais isto. Agora vamos cortar mais isto. Porque é que não há empresas a investir agora? Porque é que neste momento a maioria das empresas não faz qualquer tipo de investimento? É porque tem essa grande confiança. Porque tem essa grande confiança, não é? Mas quem é que dá crédito? Quem é que dá crédito para fazer investimentos? São os nossos bancos? Mas antes davam. Os bancos não davam. Os bancos ainda dão para estes créditos pequeninos. Agora, quem é que... Eu sou uma empresa qualquer que chega lá e diz, olha, preciso de 2 milhões de euros para fazer um investimento e quem é que dá? Não dá. Tens os 20 marido, e mesmo as empresas de grande dimensão que conseguem chegar à banca não estão a fazer... Não, não interessa, mesmo que seja internacional, não fazem investimentos em Portugal. Internacional, cara. Não fazem investimentos em Portugal. Porquê? É porque têm confiança a mais, deve ser isso? Não, estão a fazer investimentos, não estão a generalizar. O investimento está a cair. Diz-me lá assim um investimento... está a cair, tem investimentos feitos. Conhece algum investimento assim de bandeira? Conhece algum investimento de bandeira que esteja anunciado? Epá, não estou a ver agora nenhum de repente, mas estou a ver que há intenso, não há, que eu tenho visto conversas internacionais, agora nem posso dizer especificamente qual é que é, mas lembro-me de ler recentemente de intenção de vir a investir no Portugal, continuar a apostar no país. Se é agora este mês ou para o ano que vem, são outras questões. É verdade que a economia não está fácil. Eu também ouvi, havia um gajo que queria abrir uma hamburgueria gourmet no Chiado. Não, estou a falar das empresas internacionais, multinacionais. Mas continuas a ter... Está a cair a pique, pá. Está a cair a pique, pá. Ninguém... Não, porque lá está, porque tem a ver com... Não existe nenhum incentivo específico para uma empresa que queira investir em Portugal. Mais uma vez, este orçamento de Estado, não há nada focado no investimento das empresas. Nada, zero. Falou-se do... Quando havia aquele acordo entre o PSD e o PS para tentar rever o tema do IRC. Zero. Já largaram isso a borda fora. Ou seja, não há nada feito para não só, dar a parte confiança da fiscalidade. Tudo. Tu estás constantemente a alterar a fiscalidade. O que uma empresa quer é que, como o Rodrigo estava a dizer, que o ambiente fiscal se mantenha durante muitos anos. Ora, sim, mas isso subscrevo. Claro, mas subscreves, não é o que está a acontecer, porque o que está a acontecer agora é quase 6 em 6 meses que os impostos alteram, ou porque agora é o IMI, ou porque é não sei o quê, ou porque é não sei quantos, estão sempre a alterar. E uma empresa num ambiente desses prefere não vir para o mercado. Sim, exato, porque nunca aconteceu até agora alterar. Isso sempre foi o problema do país, não é? Deste governo. Então porquê está a diminuir o investimento? Então, mas quais são as soluções que este governo está a dar? As leis, nomeadamente da fiscalidade. Mas espera aí. Mas porquê que está a diminuir o investimento, então? Epá, sei lá, deverá haver várias razões. Está a diminuir, espero que venha a subir outra vez neste momento. Mas não achas que está relacionado com o facto de nós estarmos... Não achas que está relacionado com o facto da nossa economia ser menos competitiva? Não está menos competitiva do que está para 6 meses. Está a baixar nos índices. Está a baixar nos índices. Os índices porque também estão a baixar os índices internacionais em geral. Se nós baixamos de 20 para 25º, não é... Porque os outros também estão a baixar. Mas isso tem a ver com elementos exatamente de fiscalidade e outras questões. Acho que há questões que são muito mais importantes do que só a da fiscalidade, como a aceleração dos processos jurídicos, da justiça, como facilitar realmente e ter leis mais simples para tudo o que tem a ver com fiscalidade e que tem a ver com importações e exportações e etc. Acho que estava a haver um trabalho muito positivo nesse sentido, que estava a crescer, mas de facto acho que a nível internacional ficámos a perder com a realidade internacional, porque alguns dos mercados que estavam a crescer, para os quais estávamos a exportar mais, também estão a sofrer bastante. Mas não é isso, mas tem a ver com a competitividade do país relativamente à concorrência, não é? Tu estás no mercado aberto, tens o mundo inteiro, os países todos como concorrentes, não é? E tu se perdes competitividade relativamente a esses países, quando há uma empresa que decide investir, vai investir para os outros países, não vem para o nosso, não é? Ok, quais são os elementos que são considerados para definir o que é compatível? Por exemplo, na Irlanda, grande parte da sua captação de investimento foi pela política fiscal. Claro, então, e podes pôr os teus impostos a 12%? Podes pôr isenção... Eles também tiveram com intervenção. Está bem, mas estamos a falar de uma realidade completamente diferente. A Irlanda tem uma das grandes vantagens, que é ter uma comunidade nos Estados Unidos gigantesca, cheia de dinheiro, e de ser uma porta... Sim, o Facebook foi para lá porque tinha um primo irlandês. Não, mas tem a mesma língua, tem grande facilidade... Foi pelas questões fiscais, não há outra dúvida. E uma vantagem fiscal também, grande. Mas quem me dera a mim que viesse para cá. Eu tinha muito a realidade. Nunca virão. Nós não podemos fazer uma conversa como o Trump, não é? Quer dizer assim, então vamos pôr, para ser competitivo, para vir para cá a Google, vamos dizer assim, então eu vou pôr os meus impostos a 10%, isentar tudo que seja ganhos de capital, isentar mil e uma coisas para a possibilidade de ficar cá meia dúzia de gestões. Não, que eu acho que inverso. Também não acho que é. Olha, Rodrigo, deixa-me só ler esta notícia. Aliás, duas notícias. Você lê só a parte das gordas. Maio de 2015. Portugal foi o segundo país que mais subiu no ranking mundial de competitividade. Isto foi de maio de 2015. Notícia de setembro de 2016. Portugal 10-8 lugares no ranking mundial de competitividade. Epá, fixe. Okay. Não, mas como é que queres que eu documente isso? Eu não sei quais são os elementos que eles consideram para avaliar a competitividade, para ver a razão pela qual desceu 8 lugares. Estas coisas é que alteram o investimento externo, não é? Porque se um país deixa... Olha, passou para 46º em 138 países. Burocracia e instabilidade política e regulamentação laboral. Não é? Epá, eu gosto muito da proteção e da regulamentação laboral, mas quando tu proteges demasiado os trabalhadores, o que acontece é que tens menos investimento. Mas tu e não estás a proteger. À falência. Mas olha que dentro daquilo que é proteção laboral, tu hoje em dia, de facto, já não estás ao nível dos Estados Unidos, etc. Com certeza, continuas a ser um país europeu e um país que tem uma tradição de grande proteção dos trabalhadores, mas está mais simplificada. Portanto, tu não estás. Foi um processo, foi aprovado por várias partes, negociado e feito pelo governo anterior, sim, eu saiba. E quem é que queres reverter isso? Foi negociado com as várias partes. Não foi revertido, não se reverteu absolutamente nada. Calma. Não se foi a mais longe do que isso. Calma. Não se foi a mais longe do que isso. A geringonça ainda aí está. Está bem, mas o que é que eles vão querer voltar atrás? Eu acho que tem a ver, pode e deve haver limites àquilo que é... Ninguém está a dizer que não tem que haver a proteção do trabalhador e continuar a haver. Tem que haver. Agora, quando é mais fácil fechar despedir, também é mais fácil contratar. Isso eu subscrevo inteiramente. Não só. Tipo, às vezes há empresas que se podiam, entre aspas, salvar através de uma reestruturação da sua força laboral, e isso muitas vezes não é viável por vários motivos. Então pronto, olha, falência com a empresa, o dono da empresa safa-se se calhar de uma forma ou outra e vai tudo para o olho da rua, pronto. Ok, mas vamos ver uma coisa. Quando, e agora nós estamos a falar de novos investimentos, estamos a falar dos investimentos que já existem cá. Os acordos continuam a poder existir, ok? E se a empresa agir de boa fé, e aliás, infelizmente ainda há muitas maneiras das empresas fugirem e de não se terem que pagar as coisas que têm que pagar e etc. Mas, assumindo uma situação normal, as empresas, quando contratam alguém, sabem quais são os encargos e os riscos que estão a correr, não é? E é normalmente, assumindo que todas as partes estão a agir de boa fé, que as coisas funcionam bem, não é? Agora, é verdade, e sim, que é uma coisa que acontece cá com dificuldade, e aí digo que é um problema não é tanto da lei, mas sim mais dos sindicatos, daquelas questões que têm a ver com a necessidade de fazer uma reestruturação na empresa. Já vamos falar dos sindicatos. Já se facilitou imenso aquilo que são as soluções do despedimento coletivo, já se simplificou bastante e já isso tem-se vindo a baixar o valor de investimento em várias situações desse género. Portanto, bem, a lei laboral já foi bastante simplificada. Agora, há limites, não é? Ó Jorge, concordamos em discordar com o nosso amigo, não é? É isso. Pronto. Agora, em relação ao orçamento, dizer, só para rematar a questão das escolhas, acho que este governo fez algumas escolhas, acho que tem áreas, a realidade volta a ser a mesma que é, nós já não temos idade para acreditar no Pai Natal, as necessidades de dinheiro continuam a existir, e não existindo de outra maneira, porque realmente o consumo interno não cresceu ao ritmo que era... Responde-me só uma questão, mas onde é que tu vês neste orçamento de Estado... um caminho ou algo para fazer a economia crescer? A minha observação é aquilo que eu disse. A mim parece-me 1 menos 1 igual a 0, ou seja, é ficar na mesma. Ficar na mesma, ok, várias pessoas vão ter aumentos no seu rendimento, ok, mas tu vês ali alguma medida para fazer a economia crescer? Que não seja por dar mais rendimento à pessoa, então essa pessoa vai poder comprar mais um carro ou não? Tu vês alguma coisa estruturante para a economia, de facto, mudar e crescer? Epá, não tenho de cabeça, não tenho de cor o orçamento para te poder dizer alguma medida específica que esteja a ser feita para... Se houvesse, tu te lembravas, pronto, com certeza. Tá. Bem, Jorge, lança tu agora aí o próximo tema. Este tema é uma coisa que eu acho que é essencial para percebermos... porque é que as pessoas põem a cruzinha num sítio e não noutro? E é porque é que não há música de jeito de direita? Porque é que a música de esquerda é sempre muito mais gira? Eu acho que esta é uma grande vantagem da esquerda, é que tem melhor música e melhores músicos. Nem por isso que tem, porque a esquerda, não, quer dizer, não estou a dizer que não tem melhor música. Epá, onde é que está o nosso Zeca Afonso? Mas se tu tivesse um Zeca Afonso... Primeiro não era Zeca, não é? Não se chamava Zeca. Martim. Era Martim Afonso. Ou Sebastião. Sebastião Afonso. Kiko Afonso. Kiko Afonso. o Zezé. Opa, olha, por acaso, tenho que já dizer que discordo. Se estivéssemos a falar no, há uns 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, a música de esquerda realmente era diferente, porque era música de intervenção, onde até vocês admitem aquele modelo de que é sempre melhor quando falamos do, da base, não é? Do, do desejo de liberdade e de lutar contra a injustiça e contra a opressão. Isso é tudo fantástico. Mas hoje em dia, é a música... é quase toda de direita. Porque se tu ouvires da rádio de qualquer país ocidental, só toca praticamente hip-hop e não há mais, não há música mais direita que o hip-hop. Não há. Porque a música from do the hip-hop streets, é, man. É extremamente republicano, porque só quer armas, bling-bling... Mas eu não sou republicano. Liberdade para poder vender drogas e fazer o que bem me dá na cabeça e fazer o que me apetecer. Oh, Rodrigo, vê aí o título do podcast. Não são dois republicanos e um quase comuna. São dois liberais. Liberal então, é mais partido... Não, liberal é Partido Democrata. É nos Estados Unidos, um liberal é associado ao Partido Democrata. Conservadores é que são... Não, senhor, é ao contrário. Não, desculpa. Estás a exagerar. O Reagan é o quê? Conservador. O Reagan é conservador? É. Sim. O Reagan que era... I bet all your money on it. A imagem daquilo que é o liberalismo? Não, liberalismo... Não, é económico, é liberalismo económico, mas socialmente conservador, não é? Eles, nos Estados Unidos, como não existe necessariamente uma força dita de esquerda... Não, estamos a falar, estamos aqui numa diferença. Então, vocês são só liberais... São liberais de ideologia, é? Não é? Não é economia? Não, de tudo. Não é? Mas o facto de ser liberal não quer dizer que seja a favor das armas. Também, neste caso, estou a dizer-te que a música, para todos os efeitos, era mais direita. É só o dinheiro, é olhar para o dinheiro acima de tudo, o que é bom é ter dinheiro e carrões e gastar dinheiro e atirar para todo lado e liberdade para fazer o que me apetece. Eu acho que a música depois acaba por ser uma ferramenta política na perspectiva em que, por exemplo, um artista fica bem dizer que é de esquerda. Fica bem, porque não... Porque é artista, sou, não é? Porque é artista, tipo, não, eu sou de esquerda e privilegio aquela malta e tal e coisa. Por isso eu acho que muitas vezes eles até... Nem acreditam bem nisso. Não seja cowboy. Pois. Mas, por exemplo, é engraçado agora nas eleições americanas, quando era as primárias com a Hillary contra o Bernie Sanders, que era democrata, mas sim com uma costela tipo Rodrigo Neves. Não, mas aí era mais de esquerda. Assim. Se repararem, grande parte dos apoiantes era toda a malta de Hollywood, os cantores... Parecia bem, tipo... Não, e o que é engraçado do Bernie Sanders é que os grandes apoiantes que ele tinha eram os jovens. Eram os mais novos, realmente. Claro. O que não deixa de ser engraçado. Quem é que também apoia mais o Bloco de Esquerda em Portugal? São os velhotes. Exatamente, mas é isso que é interessante. Não deixa de ser interessante que sejam as camadas mais jovens que apoiem... Porque é um discurso muito mais fácil. A retórica é fácil. Bora lá dar condições às pessoas, aumentar salários... Acho que o discurso povo. Fácil é o discurso do Trump. Pá, isso é que é um discurso fácil, não é? Quer dizer... São os três. É apontar dedos a um gajo e dizer assim, o culpado é aquele, portanto vamos baixar tudo, aumentar tudo. Já reparaste que estamos a falar de extremos. Os extremos têm retóricas sempre fáceis. E o que eu acho curioso é que aqui, mesmo a direita em Portugal, não é? Mesmo a direita em Portugal, apoia a Hillary. Diz. Mesmo a direita em Portugal, apoia os democratas americanos, sim, que apoia a Hillary. Realmente. Não é? Tu não vês nenhum... Não deixa de ser engraçado que os ocidentais em geral apoiam... Não é isso, pá, não é isso. A questão é que tu quando pensas, quando adjetivas alguém de direita em Portugal... É uma direita que não tem nada a ver com a direita americana. É diferente. É completamente diferente. Se calhar lá um acaba tipo por ser do tudo CDS, a direita, lá. Um tipo do CDS aqui, se calhar é um democrata nos Estados Unidos. Yeah. Não é? Se calhar é até mais esquerda do que os democratas nos Estados Unidos. Não necessariamente, porque lá está, dentro daquilo que são os republicanos e os democratas, há uma margem grande, não é? Portanto, há espaço para todos. Como não há ninguém agora, a defender. Não há ninguém a defender em Portugal o que os republicanos defendem. Sim. Sim, aí é uma questão cultural muito diferente. É cultural. Não é? É a questão de armas e afins. E por isso é que o que eu acho piada é que quando alguém diz, este gajo é de direita e não sei o quê. Se calhar em Inglaterra era um gajo de esquerda. Se calhar nos Estados Unidos era um gajo de esquerda. Se calhar na Holanda era um gajo de esquerda. Mas em Portugal é um gajo de direita. E estávamos a falar da música. Sim, exato. Pronto, e aqui na música... Pá, eu ao início do podcast disse que gostava de ser comuna. É por causa disto, porque eu gostava de ter uma... Não, eu gostava de ter uma viola. E cabelo comprido. Ó, Rodrigo, tens alguma viola? Não, por acaso não. Eu também não. Então não és comuna. É quase comuna. É quase. Ainda não tenho a viola. Tu se tivesse uma viola, pronto, já estava. Atenção. Vá, o chamaram comuna é um bocadinho demais. Porque eu tenho ideias bem longe de... Não, é verdade, isto, é verdade. Eu não gosto nada de comunismo. Isto foi só para criar aqui um título com piada. É o extremo, eu da mesma razão. Vocês puxam para este extremo, eu puxo-vos para esse extremo. É a mesma coisa. Claro, eu ando sempre armado. Não, bem, mas mesmo assim, mesmo no geral, eu tenho-vos a dizer que acho que a música de esquerda é uma coisa, infelizmente, compreensivelmente, do passado, porque antigamente era música de intervenção, era a música como que apoiava o acabar com a guerra no Vietnã, que curiosamente... Mas música de esquerda portuguesa, não é? Sim, da esquerda portuguesa, sim. Realmente, da direita portuguesa não temos ninguém, assim que me lembre. A não ser que seja um aristocrata qualquer canto, tipo aqueles tipos do fado, tipo dos... O Zezé Camarinha não é... Chamava, como é que se chama aqueles do fado, pá? Não é o Pinto Basto, é o... Ah, esses gajos. Esses gajos dos touros. Esse é monárquico. Não é o monárquico, exatamente. Ah, é sim. Ok, realmente é verdade. É monárquico. Mas é essa pinta só. Pronto, então chegamos à conclusão que o Jorge, em alguns momentos, admite que gostava de ser comuna. É isso? Pá, sim, eu gostava de ter uma viola. Está bem. Próximo certo. Tema. Então, volta para mim, não é? Sim. E a greve, pá? Onde andam as greves, pá? É impressionante. Tem havido menos, mas para cá já estão muito desprometidos. Espera. Onde é que anda o nosso amigo Mário Nogueira? O senhor das televisões, das reportagens. Onde é que ele anda, esse professor? Não, eu por acaso sei. Onde anda? Ele agora trabalha no gabinete do Ministro da Educação. Pois. Onde anda o nosso amigo Carlos Silva? Onde é que anda o Carlos Silva? Epá, onde é que anda o senhor da CGTP? Espetáculo. Então, o que é que... Não temos tido, de facto, greves. E até... Carlos Silva é da UGT, pá. Não é? Não. CGTP. Arménio, tens razão. Mas, só para dar aqui começar com uma piada, sabem aquele site que é agreve.com? Que foi um site criado para avisar as pessoas. Porque havia uma altura... Muito útil. Porque havia uma altura em que havia greves praticamente todos. Era absurdo. Então, dos transportes, aquilo era ridículo, aquela porcaria. Então, no site agreve.com, se vocês forem... Pode dizer as neiras, não é? Eu sei. Nesse site, se vocês lá forem, que lá está, avisava-nos das greves, neste momento, na homepage aparece uma mensagem a dizer o seguinte: uhul! Não há greves, podemos ir trabalhar. Bem, mas isto está de tal forma... Mas há greves prometidas, nos enfermeiros. Certo, está bem. Então, mas deixa lá só aqui terminar. Então, isto está tão ridículo, este tema das greves, que greves nas escolas são os pais a fazer, a tentar fechar escolas, porque dizem que há falta de condições, há falta de auxiliares. Professores não, porque isso agora está resolvido, pelos vistos. Mas pronto, ou seja, tem que ser os pais que estão a fazer as greves, não é? Porque onde é que está o senhor Nogueira, este profissional do sindicalismo, onde é que ele está? Transportes públicos. Então, as notícias têm surgido, não é? Desde carruagens avariadas, plataformas apinhadas. Sim. Neste momento, li a notícia... Faltam bilhetes? Neste momento, isso é falta de sorte. Foi falta de sorte. Sim. Neste momento, há 11 unidades de carruagens do metro que estão fora de circulação, sabem porquê? Falta de manutenção? Não, porque estão a usar essas mesmas 11 carruagens para dar peças para as outras carruagens poderem andar. Ah, espetáculo. Lá está o investimento. Antes os outros é que eram os tramados. Não há cartões, né? Porque só havia um fornecedor e foi ou vazar. Máquinas automáticas avariadas. É um espetáculo. E onde é que estão os famosos greves? Né? Porque antes havia greve por tudo e mais alguma coisa, nos transportes. Não, e a aposta no serviço público. Exatamente. Onde é que estão estas greves dos transportes públicos? Mais uma vez, a piada é que houve há pouco tempo uma manifestação de utentes dos transportes contra o Estado dos mesmos. Ou seja, mais uma vez, tiveram que ser os utentes, não os sindicatos, que antes faziam... A greve dos utentes. Exatamente, a greve dos utentes. Pá, isto é, de facto, um espetáculo. Mas aqui a grande questão, eu acho, é que os sindicatos, então, afinal, trabalham para quem, não é? É para os trabalhadores ou então é para os partidos? Quer dizer, eu acho que toda a gente sabe a resposta, não é? Para os partidos, claro. Não, não só. Eles trabalham também muito para eles próprios, porque eles também têm muitos empregos a dar. Exato. E para comprovarem a sua razão de existir, que é, exatamente. Eu faço barulho, esquecem-se que eu existo e deixam de... Mas eles agora não estão a fazer barulho? Pois não. Porquê? Bem julgado. Mas porquê? Porquê é que não estão a fazer barulho? Há razões políticas para isso. É porque está tudo a correr bem, então. É isso, ou Neves? Não, eu, lá está. Acho que isso foi uma das coisas que nós todos falámos até na altura, que era, se a geringonça inclui a concordância do Bloco e do, principalmente do BCP, naturalmente, não é? Mas os sindicatos são partidos políticos? São ferramentas, os sindicatos são todos, para mim, ferramentas do BCP. Ah, mais, lá está, é aquela coisa que eu nunca percebi, o sindicato. É mais a CGTP, o GT sempre, não tanto. O GT, não tanto. O GT é mais do PS, sim, mas o GT até é uma força produtiva. Sim, é construtiva nos comentários, até tenta dialogar, tenta negociar. Agora, a CGTP é pura e simplesmente para fazer barulho do contra, quer dizer... Não é só barulho do contra. Se houvesse chegar a algum sítio que tivessem a pagar 1 milhão de euros a cada um, ainda vinha arranjar uma razão para fazer uma greve e uma... A CGTP, basicamente, é o braço armado do PCP. Exatamente. Não? Quando o PCP diz, cuidado que nós vamos para a rua, quem vai para a rua não é o PCP, é a CGTP. Exatamente. E esses dois alimentam-se um ao outro. Então, o PCP ainda existe. E a CGTP existe para apoiar o PCP, e o PCP existe muito também por causa da própria CGTP e do universo sindicalizado. O PCP, mais uma vez, existe por causa da música, porque ele não tivesse o festival do Avante. Era um partido muito mais pequeno. Quem é que aqui já foi ao Avante? Eu, por acaso, nunca fui. Também não. Tu já foste? Não foste, Sérgio? Não. Não, também não. Nem nunca. E o Avante foi, durante muitos anos, muito perto da minha casa, que era ali na Ajuda. Ah, pois era. Agora é no Seixal. Nem isso. Que fica ao pé do campo de treinos do Benfica, que já vamos falar um tema que vai ter uma interligação. Bem, mas olha, eu fico a lixar é que não haja responsabilização, porque acho que é mesmo uma cena gritante. Faz-me uma confusão autêntica. Mas a ti faz-te confusão que não haja greves? Não. Não é isso. O que eu acho é que antes havia... Seja todos, tão politizado, antes não é? Havia tanto, todos os motivos e mais alguns para haver greves. E dizia-se que era por causa dos trabalhadores, que, coitados, estavam a ser prejudicados, e agora, pelos vistos, não estão. Deve estar tudo bem. Né? Deve estar tudo bem, porque... Pá, não... Opa, o braço armado também precisa descansar, de vez em quando, não é? Até porque tiveram não sei quantos anos... Tiveram 4 anos a trabalhar bem. A bombar à grande e à francesa. Mas isso, por acaso, é algo que posso-vos dizer que me chateia imenso, esse braço armado, exatamente por ser tão politizado e por... Enfim, como estava a ser com o governo anterior, e obviamente por questões políticas, era absolutamente absurdo a quantidade de greves que haviam por tudo e por nada, porque pura e simplesmente as pessoas, aquilo já me parecia uma desculpa para não irem trabalhar, fazia-me lembrar aquelas greves, não sei se lembram. Especialmente quando havia os feriados. Dos médicos, que era, nós vamos fazer greve todos os dias, todas as semanas, à sexta-feira, a partir de julho. A partir de julho, à sexta-feira. Fazemos todos os dias greve. E só porque estamos muito chateados com a situação do estado da saúde e etc. E era isso que me parecia, que eles queriam ter dias... Não, mas não era só isso. O que eu acho que havia era uma intenção de mostrar que as pessoas estavam descontentes e que as coisas tinham que mudar. Não é? E isso era o principal intuito. Não, mas agora está tudo bem. Agora as pessoas estão contentes, não é? Não há motivo para mudar nada, por isso não há greves. Só os utentes. Mas agora, só os utilizadores, pelos vistos, não muito contentes. Voltando ao tema, por acaso, do metro, aí sim, acho que é um tema interessante até discutir, porque acho que aquilo está num nível ridículo, porque o metro é uma ferramenta importantíssima, é um instrumento importantíssimo que nós temos nas cidades e que tinha um plano grande de crescimento que infelizmente não pode continuar, não tem podido continuar porque não há dinheiro para isso, não é? Mas não consigo compreender a solução do metro, assim como não consigo compreender aquela solução dos helicópteros que foram comprados tanto os militares como os de, dos incêndios que compram BES e que só dois é que funcionam e etc. Epá, é porque isso é parvoíce, isso é o que, aquilo que mais me chateia no Estado, muito sinceramente, e é que acho que há imenso trabalho para fazer, é porque as coisas, no geral, seja qual for o governo, são sempre tão mal feitas que é um desperdício enorme. E é um desrespeito enorme por quem faça... é um desrespeito enorme por quem faça um trabalho normal e que tem que fazer o esforço para dar 20, 30%, do 40% de tudo aquilo que recebe para pagar impostos, e as empresas que estão, o Estado, permitir, só colocar-se numa situação onde se permite desperdiçar milhões e milhões de euros numa parvoíce qualquer com negócios mal feitos, seja com submarinos, seja com helicópteros, seja com helicópteros de incêndio, porque aconteceu a mesma coisa, não se lembra, com a Força Aérea também. A determinada altura, quando compraram aqueles helicópteros novos alemães, passado meia dúzia de meses, também já estavam todos no chão, só um é que voava. Com os aviões, na altura também já aconteceu, com os F-16, que só dois ou quatro é que voavam, dos 16 que existiam e não sei o quê. Pá, é uma pervice, acho, enfim, que é uma falta. Graças a Deus, não há greves. Pá, eu disse das greves... Nós da Constituição temos direito e temos deveres, não só na Constituição, nas outras leis todas, mas nos serviços públicos parece que só temos deveres, não temos direitos nenhuns, e quando nós queremos ter um serviço público prestado, mas vamos a esse serviço e está fechado por causa de uma greve, nós já pagámos esse serviço com os nossos impostos, mas não temos esse serviço. Mais ou menos. Tu já o pagaste, não é? Tu já pagaste ao enfermeiro que fez greve. É a mesma coisa quando a Via Verde, a Brisa está a fazer obras na autoestrada e pagas a portagem, não é mesmo? Exatamente. Na totalidade, devias ter uma parte que não pagas. Exatamente. E nisto é a mesma coisa. Eu vou um spa para levar uma massagem, chego lá e dizem-me, desculpem lá, mas a massagista está em greve, mas vai ter que pagar na mesma massagem. Não é? E no Estado não. No Estado, eu já paguei o serviço com os meus impostos, mas não usufruo do serviço. Não, isso era particularmente sensível. E eu acho que o Estado, quando há greve, tudo bem, podem fazer greve à vontade. Mas devolvam-me o dinheiro. Perfeitamente, aí concordo, totalmente. Não é na Alemanha em que as greves têm que... Ou seja, tem que haver uma validação, entre aspas. Há uma espécie de não sei se é o tribunal ou algo assim do género. Tem que haver, ou seja, o sindicato, ou quem está a propor a greve, tem que expor o porquê daquela greve, tem que justificar o porquê daquela greve, e depois há esse tribunal que avalia se de facto é justo ou não realmente os trabalhadores fazerem a greve. Porque de facto, nestes últimos anos era greve por tudo e mais alguma coisa. A gente já nem sabia quais eram os motivos. Não, no metro havia algumas que era porque se falava que podia haver alterações à lei. Exatamente. Epá, eu acho porque que se fala. É que... Não sabe, mas... Então, e quando havia aquela, rumores que... Quando foi aquela da Carris, por causa do barbeiro? Ah, sim. Não, mas isso acho que tem toda a lógica, porque os tipos da Carris têm que andar bem penteados, e os 12€ por mês que recebiam de subsídio de cabeleireiro, acho que era bem merecido. Enfim. Bem, podemos passar ao próximo tema? Bora. Sim. Mas diga-se de passagem que realmente é absurdo, e eu aí concordo, devia haver a devolução desses valores. Acho que a greve passou a ser, para rematar, e isso é que me preocupa, é que a greve passou a ser banalizada. Devia haver cotas, Devia haver, e há várias formas de manifestar o teu desagrado e de te manifestares e de... Sem fazer greve. Apresentar a tua manifestação, a tua... Podem ir fazer a manifestação no fim de semana. Ao Estado. Exatamente. Mas isso sim é que é altamente de louvar. Quando tu estás numa situação, nomeadamente, por exemplo, lá está, de serviços de transportes públicos, não é? Quando são essas greves de transportes públicos, tu, em vez de fazeres uma greve um dia de semana e escolheres as alturas mais chatas, que é tipo, vamos fazer a greve entre as 9... Os gajos até escolhiam o Natal, exatamente. Às vezes, é que isso é má vontade, é mesmo só para ter o máximo de impacto, e ainda por cima eles não percebem o ridículo que, mesmo a CGTP, mesmo o caso dos comunistas, e não tem grande impacto negativo neles, isso é que me faz impressão, é que não percebem que o povo já não compreende, ou a população em geral já não compreende, nem aceita as as razões que eles apresentam para fazer greve por tudo e por nada. E eles tinham outras formas de se apresentarem, de manifestarem, nomeadamente como chegou a acontecer, e essas foram de louvar, ao fim de semana, sei lá, noutras alturas que não tivessem impacto sobre o resto da vida das pessoas. Eu acho que era muito mais eficaz se fizessem uma música. Um jingle. Eles já devem ter várias músicas. E o povo, pá? Bem. Próximo tema. Neves. O próximo tema é o das eleições americanas, exatamente. Então, já abordámos aqui um bocadinho a questão. Umas notícias um bocado... Estou a ficar muito nervoso com a situação. Não, eu acho porque que... isto está muito renhido. Isto está muito renhido. Eu acho que depende da forma... Eu ainda não percebi. Eu acho que as sondagens que saíram são aquelas tipo sondagens nacionais e não necessariamente sondagens por Estado. É tipo aquela cena de diferença entre o voto popular e o voto, como é que se diz, eleitoral. Não sei se é assim que se diz ou não. Porque aquilo tem a ver com o peso de cada Estado. Eu acho que, na vertente de Estado, a Hillary continua com fortes probabilidades. Eu estive a ler uma coisa que não tenho a certeza, vejam lá se vocês chamam para acertarmos aqui a questão. Deixa-me só dizer isto, que é muito rápido. No New York Times, que é uma sondagem que eles têm vindo a fazer, que tem esta questão dos Estados, e aparece chance of winning para Hillary Clinton de 87% versus 13% de Donald Trump. Ela vai ganhar, pá. Não, sim, também acho que sim, também acho que sim. E noutro, que até um bocadinho, noutro que é outro site também muito reconhecido em termos deste tipo de sondagens, até um bocadinho mais virado para os republicanos, dá 69.1% para Hillary e 30.9% para Donald Trump. Sendo que acho que aqui realmente o que está em questão é um bocado agora o tema da Flórida. Mas isso foi quando? Isto é atualizado todos os dias. Eu acho que aqui o tema é acho que a Flórida, que estava a deixar de ser um issue porque a Hillary estava com uma projeção tão à frente, a Flórida já nem se estava a tornar relevante. Agora voltou a ter ali alguma relevância. Mas é que segundo sei, ou segundo percebi, eu estive a ler hoje um artigo e eu não sabia disso, posso estar enganado, posso ter percebido mal. Mas a questão é, na maior parte dos Estados... Tu, quando votas, vais de X em X votos, vais elegendo os tais elementos do colégio eleitoral que depois vão votar os tais... Precisas ter 270. Sim. E estados diferentes têm uma quantidade diferente de elementos que elegem. Sendo que os maiores é a Califórnia, Flórida... E o Flórida é um dos grandes. A questão é, segundo percebi, a Flórida tem uma regra, uma lei diferente... E que significa que aquele que ganha as eleições, ou seja, há dois candidatos, não é? Aquele que ganha as eleições ganha a totalidade. Isso é nas primárias. Isso é para as primárias e não para as eleições. Aquele artigo fica sempre a perceber isso. Fiquei com a sensação. Imagina que são. Já não sei se são 41 ou 29, já não lembro bem. Acho que são 41, uma coisa assim. Os delegados que aquilo. Elege. E se ganhar, ganha a totalidade deles. Não é isso? Não sei. Bem, enfim, mas mais do que isto é... Pá, a Hillary tem que ganhar, ponto final, parágrafo, porque é um mundo com os Estados Unidos, com Donald Trump como presidente. Por um lado, eu gostava de ver isso. Só pela parte da piada, mas não, deixa estar, se calhar. Mas é que não tem piada nenhuma, são aquelas que de pensar que tens um... vamos pôr o Puff Daddy para presidente dos Estados Unidos e dar-lhe a futebol. Um daqueles gajos dos talk shows americanos, não sei se era o Jimmy Fallon ou outro gajo qualquer, disse: eu por um lado gostava que ele ganhasse, porque eu ia ter tanto material que ia ser brutal, eu não precisava me esforçar para angariar material para pôr a malta a rir-se. Mas de facto é mais vale fazer um filme depois disso e a malta depois rir-se. Mas o engraçado é que tem sido o paradoxo do investimento de comunicação de Trump em relação a Clinton. Muito. Estão a ouvir vocês? Sim. Alô? Ainda voltando aqui às eleições americanas, eu acho que a estratégia do Trump sempre foi, desde o início, ele basicamente é rico porque vende a marca do nome dele, não é? Tipo, ele não faz bifes, mas vende a marca Trump para os bifes Trump. Ele não tem nenhuma universidade, mas vende o nome Trump para a Universidade de Trump e por aí fora. E por isso a fortuna dele hoje em dia é muito mais de licensing do que de construção. E eu acho que esta a estratégia dele desde o início é internacionalizar a marca Trump. Ele era uma marca muito conhecida nos Estados Unidos, não é? Mas os bifes Trump só se podiam vender nos Estados Unidos porque ninguém o conhecia no estrangeiro. E eu acho que a ideia dele é tornar a marca Trump conhecida no mundo inteiro. O que ele se calhar não estava à espera é que a marca... corresse tão mal. Pois, de facto, é conhecida, mas pelas más razões. E ele já está a ter problemas com os negócios, em alguns negócios. Exatamente. Ele está a ter um decréscimo enorme nos hotéis etc. Por isso eu acho que esta estratégia dele nunca foi para ganhar a presidência, embora ele se esforce, não é? Mas eu acho que ele nunca acreditou nisso. Sempre foi de internacionalizar o nome para ganhar mais dinheiro. Acho que basicamente foi isso. Mas que é o que ele sempre... acho que ele tem duas... acho que o Mark Cuban disse esta porcaria. Que ele tem dois objetivos na vida, que é ganhar dinheiro e tornar o seu ego maior. Eu acho que esta candidatura consegue esses dois objetivos. Mas duas perguntas muito rápidas. Alguém acredita que ele realmente consegue ganhar? Não. Também não. Epá, eu espero bem que não, mas já não sei. Segunda eu também posso dizer que, apesar de serem coisas muito diferentes, eu nunca acreditei que o W. Bush fosse ganhar. Nunca. E a realidade é que ganhou não só uma vez, mas duas. Epá, eu espero, porque este é mesmo problemático. Uma das coisas que já ouvi defenderem, e não deixa de ter razão, não deixa de ser interessante, é que os Estados Unidos são um país tão importante e eles próprios se auto-intitulam como os líderes do mundo livre e a polícia do mundo e essa conversa toda, que quase que as suas eleições deveriam ser passíveis de ser votadas pelo resto do mundo também. Devia ter ali uns 10, 20% que deviam ser votados pelo resto do mundo, até porque está sempre muito dividido a meio, não é? E era interessante que pudesse ser que pudessem outras pessoas também votar, porque realmente mas já agora, de um Trump mas já no agora uma, pode uma ser dúvida. Os venezuelanos também podiam votar? Diz? Exato. Sim, não deixa de ser interessante. Sim. E... diz, desculpa. Segunda questão... Já veio a polícia, pá. Já chegou aqui a polícia. Segunda questão muito rápida. E a Hillary é uma boa candidata ou não? Gostam dela? Ou é o mal menor? Por acaso gosto de Hillary. E até era interessante ser a primeira mulher. Foi mulher de um presidente muito bom. Que gosta muito de charutos. Exato. Não, mas por acaso, isso é uma marca que não deixa de mostrar, enfim, a força, entre aspas, dela, a vontade de estar na vida política e pública era tão, tão grande que se, mesmo com na situação de humilhação que teve que viver, continuam juntos, continuam a trabalhar. Aquilo já não é um casamento, de certeza, é um contrato para se poderem continuar a trabalhar em conjunto, é um contrato de trabalho. Mas é interessante que se mantenham assim. Eu, por acaso, acho que ela é uma boa candidata. Jorge. Eu também acho. É? Eu também acho. É, assim. Bem, para acelerar, porque já estamos aqui com... Ah, mas só para rematar, há bocado que quando caiu a situação, só para rematar, uma das coisas que acho engraçada e que vocês também já viram é a diferença do investimento entre a campanha da Hillary e a campanha do Trump. Porque a campanha do Trump é tão absurda e o Trump em si é uma figura tão folclórica e tão cómica que, epá, a publicidade é grátis, porque toda a gente fala do Trump, todos os programas falam do Trump a gozar com ele, mas aquilo vai solidificando a mensagem de que o gajo está realmente a candidatar-se para presidente, e eu tenho medo daquele efeito de figura pública, do efeito de estrela de Hollywood, que é um bocadinho aquilo que é o Trump. O Trump é uma figura cómica, enfim, e que as pessoas às tantas achem graça, vamos votar neste porque tem graça. Eu acho que às vezes vai uma ganda porrada nas eleições. É isso que eu acho. Eu espero que sim, Deus te ouça. Bem, último tema. Jorge, que é o mais divertido de todos. Quer dizer, não sei se são mais divertidos, mas pelo menos é o que me intriga bastante. E há dias, noites, que não consigo dormir a pensar nisto. Porquê é que há sportinguistas comunas? Não consigo perceber. Não entra sequer. Não consigo perceber. Eles são os viscondes e os senhores, pronto, do bem. E, de facto, como é que há comuna... Eu já acho que devias saber poder responder essa pergunta. Epá, tu tens em casa aí uma situação... Não vamos por aí. Mas não consigo perceber também. Ainda por cima, sendo o Benfica vermelho, não é? E é do povo, pá. E do povo, mas pá. Também alguém pode dizer porque é que um capitalista é do Benfica. Mas outra coisa que também acho estranho é... porque é que há... ricaços comunas ou socialistas, não é? Provavelmente menos do que ricaços sem ser comunas. Do Sporting, eu acho que há do ricaços menos do sem ser comunas, sim, mas por exemplo, não deixa de ser também interessante. Tal como há pobres de direita, não é? Por lá bem, exatamente, sim. Agora, aqui nisto do Sportingista comum, eu acho que só consigo encontrar uma razão. É que um mal nunca vem só. Coitadinhos, os gajos estão fraquinhos, pá. Até metem dó, meu. Coitadinhos, pá. Mas pronto, eu não quero falar muito de Galo. Porque... Epá, mas ainda por cima, ser Sportingista e comuna... Este ano, vá, ainda podem ter a vantagem de dizer que colaboraram ali com um elemento, com uma solução do governo, portanto estão ali mais perto da linha da frente. Porque senão, ser do Sporting e comunista é para nunca ganhar nada. Não, desculpa, mas os comunistas... Ganham comunas... nas câmaras, mas... Não, mas o PCP em todas as eleições ganha. Exato. O Sporting também, curiosamente, porque quando perde... É uma vitória moral, não é? É uma vitória moral. Uma vitória porque foi o árbitro e foram os outros malandros e foi o Benfica. E outra coisa que é engraçado, por acaso, para rematar, que o Bruno Carvalho, já viram que tem um bocado mesmo a solução de discurso como tem o Trump e algumas outras figuras, que é, arranjou uma estratégia. Epá, tem sempre o inimigo certo, que é o Benfica. E, portanto, tudo o que acontece de mal, a culpa é do Benfica, os sportingistas subscrevem. O Trump é um senhor ao lado do senhor Bruno Carvalho. Desculpa lá. Sim, é só menos fez dinheiro na vida. Sim, isso. Mas sim, de facto, é intrigante, de facto, ter um comuna que é do Sporting. De facto, a coisa não joga. É estranho. Ah, não percebo. Mas talvez tu consigas estudar melhor essa situação, Jorge, e depois dás-nos mais... Pá, eu vou fazer trabalho de casa. E depois dás-nos mais informações num próximo podcast. É, Malta, fazer literalmente trabalho de casa. Malta, temos que arrumar, temos que terminar, porque isto já está longo. Muito obrigado aos dois por esta presença neste nosso primeiro podcast. Estou já a avisar que não vou ouvir o podcast. Vamos ver se conseguimos chegar a, tipo, 3 ouvintes, uma coisa assim. Vamos estabelecer assim um objetivo alto, ver se a gente lá consegue chegar. Tipo, ganhar um por semana. Eu volto lá para o final do mês e, pronto, dá-nos tempo a pensarmos em temas para falar nessa altura. Malta, grande muito abraço. Bem. Olha, já agora eu adianto já um tema que eu quero falar. Diz gravíssimo. Lá. Quinhões. Já tinhas dito, pois é. Eu não sei bem como é que... Mas queres dar mais algum enquadramento? Não. Eu quero só falar de pinhões. Ok. Mas... Está bem. Bem, maltinha, grande abraço. Um abraço. Grande abraço. Até ao próximo. Pessoal, até amanhã. Até ao próximo Dois Liberais e um quase comuna. Quase. Adeus, malta. Um abraço, boa noite. Adeus. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money